bom dizer que em meus tristes abismos os teus olhos pude ver. Então senti que a noite era toda amanhecer, tua voz do céu ouvi e isso cê me fez vibrar. E toda aquela dor que foi, que era o meu morrer, tornou-se toda em vida. E então vamos cantar: Senhor meu Deus, quer no norte ou sul, se perto estamos, foi sempre e o céu é Então senti que a noite era toda amanhecer, tua voz do céu ouvi e isso cê me fez vibrar. E toda aquela dor que foi, que era meu morrer, tornou-se toda em vida. E então vamos cantar: Senhor,